O relatório final foi aprovado nesta terça-feira por unanimidade pelos integrantes da SEI. O relator, vereador Sandro Bussola, confirmou que emendas foram apresentadas por Márcio Teixeira e Estela Almagro e foram incluídas no relatório e também aprovadas. Foi um relatório transparente de tudo aquilo que nós apuramos nesses longos 90 dias. Será incluído aquilo que foi colocado pela vereadora Estela, pelo vereador Márcio também. Inclusive, o relatório já foi aprovado, condicionado com essas inclusões. E agora fazer com que o executivo cumpra aquilo que foi apontado pela comissão, e também nós estamos remetendo um relatório ao Ministério Público e à Polícia Civil também, que nos ajudou muito nessa investigação por parte da Comissão Especial de Inquérito. Vai constar na pauta da próxima segunda-feira. Ele foi aprovado por 7 votos e a tendência está agora no plenário para ser discutido e votado também no plenário. Durante a reunião, a vereadora Estela Almagro leu um requerimento para que a Comissão Especial de Inquérito encaminhe à Polícia Civil cópia do depoimento do ex-diretor de limpeza pública da Indurb, Levi Momesso, para que seja apurado eventual crime de falso testemunho. Agora 12:07, o Ministério Público do Trabalho lançou a edição de 2026 do projeto MPT na Escola, uma iniciativa que leva para salas de aula o debate sobre os direitos de crianças e adolescentes. Neste ano, a proposta é orientar estudantes e professores sobre os prejuízos do trabalho infantil e sobre a importância de proteger os jovens. A procuradora Ana Raquel Machado Bueno de Moraes dá mais detalhes sobre como as atividades serão realizadas. O projeto MPT na Escola é uma atividade de diálogo social voltada para conscientização e sensibilização da comunidade escolar e da sociedade em geral sobre os direitos da criança e do adolescente, com foco na erradicação do trabalho infantil e na proteção ao trabalhador adolescente. Os educadores são os profissionais que possuem as melhores condições de identificar os casos de trabalho infantil, pois, na maioria das vezes, o trabalho precoce é a principal causa do baixo rendimento ou do abandono escolar. O professor tem um canal aberto, diário ali, de comunicação com o aluno e por intermédio do aluno, né, com a sua família e comunidade. Assim, o professor é um ator fundamental no processo de conscientização social e de rompimento, né, de barreiras culturais que provocam a aceitação do trabalho precoce, o que atinge prioritariamente as famílias com maior vulnerabilidade social. Então, o projeto envolve a capacitação dos profissionais de educação, com o fornecimento de material pedagógico, a realização de trabalhos em sala de aula com os estudantes, e se encerra com premiações regionais e após, né, até a premiação nacional. Como a nossa área de atribuição conta com 599 municípios, não foi possível encaminhar recomendações e ofícios a todos. Então foram selecionados os municípios com maior quantitativo de crianças e adolescentes indicados em situação de trabalho no estado, conforme dados disponíveis no Observatório de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, né? No entanto, aproveitamos essa oportunidade para conclamar todos os municípios da nossa região que façam a adesão a esse projeto tão importante para a conscientização da nossa sociedade e para a promoção da cidadania. Aqui no interior paulista, segundo dados da plataforma Smart Lab, entre as cidades que apresentam maior índice de casos de trabalho infantil estão Bauru, Marília, Araçatuba, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Sorocaba e São José do Rio Preto. Agora 12:09, amanhã é o Dia Mundial do Rim. Para conscientizar sobre esta data, o Hospital de Base de Bauru promove algumas ações. Das 8:30 às 11:00 no Calçadão da Batista, uma equipe vai orientar a população sobre a importância de cuidar da saúde dos rins e prevenir doenças. De manhã também, equipes do Hospital Estadual vão levar palestras a estudantes de 2 escolas estaduais sobre prevenção e hábitos saudáveis. O Dr. Guilherme Palhares Aversa Santos, responsável técnico pelo Centro de Terapia Renal Substitutiva do Hospital de Base, conversou com a 94 e falou mais sobre a importância da data e dos cuidados com o rim. O Dia Mundial do Rim é celebrado anualmente na segunda quinta-feira de março. Apoiado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, o seu objetivo é chamar a atenção para a saúde renal. O tema deste ano é cuidar de pessoas e proteger o planeta. Exame de urina e creatinina para todos.

Bauru Basquete enfrenta o São José nesta quarta-feira no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. A partida coloca à frente duas equipes que seguem na briga direta por posições na tabela. O jogo de hoje no Lineu de Moura começa às 7:30 da noite. Campeonato Brasileiro, a bola rolou ontem na abertura de mais uma rodada, a quinta da competição. Mirassol e Santos ficaram no empate em 2-2. Hoje teremos mais quatro jogos dando sequência ao Brasileirão. Às 7 da noite, o Atlético Mineiro enfrenta o Internacional. Às 8 horas, o Bahia encara o Vitória num peteco da decisão do campeonato baiano. Às 9:30 da noite, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro, enquanto o Corinthians em sua arena joga contra o Coritiba. Libertadores da América, o Botafogo do Rio está eliminado na terceira fase da pré-Libertadores. Ontem, jogando em casa, o time carioca foi derrotado pelo Barcelona de Guayaquil por 1-0. Pela Copa do Brasil, ontem a Portuguesa se classificou nos pênaltis. Após empate com o Avaí em 1-1, o time do Canindé venceu o Avaí por 4-1 na disputa de pênaltis. O Joinville foi derrotado em casa pelo São Bernardo por 1-0, enquanto a Ponte Preta derrotou o Guarani de Bagé por 1-0. Pela Liga dos Campeões da Europa, dois jogos se destacam nesta quarta-feira. O Paris Saint-Germain enfrenta o Chelsea, enquanto o Real Madrid enfrenta o Manchester City. Ontem, o Galatasaray venceu o Liverpool por 1-0, Newcastle e Barcelona empataram em 1-1, a Atalanta foi goleada em casa pelo Bayern de Munique por 6-1, enquanto o Atlético de Madrid goleou o Tottenham 5-2. Falei de esportes, Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora 12:18. Mercado financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 1,11%, com 185.485 pontos. Dólar também operando em alta, 0,01% para o dólar comercial, vendido a R$ 5,15. 0,43% para o dólar turismo, vendido a R$ 5,38. Queda de 0,18% para o euro, comercializado a R$ 5,98. E alta de 0,87% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$ 363.761. Agora 12:18, a Associação Bauruense de Amor Exigente realiza no dia 14 de março, das 8 da manhã às 6 da tarde, a primeira jornada de dependência química em Bauru. O encontro terá como tema o papel da família na recuperação da dependência química e vai promover reflexões e orientações sobre como familiares podem contribuir no processo de recuperação. O evento será realizado na Casa do Médico, reunindo especialistas e profissionais que atuam diretamente com prevenção, tratamento e apoio às famílias. Quem fala sobre a importância da ação é um dos responsáveis pela organização, Lars Krook. O grupo de amor exigente que está organizando, nós estamos fazendo isso para divulgar para a população de Bauru, principalmente, do que nós existimos. E a importância das pessoas que têm algum problema na família participar para aprender como deve se agir para ajudar na recuperação de um dependente químico. O problema de dependências é muito grande. A Organização Mundial de Saúde, em 2021, fez uma estimativa de que no Brasil, aproximadamente 6% da população sofre de algum tipo de dependência. Então, se você pega a população de Bauru, 390.000, 6%, dá 23.000 pessoas. 23.000 bauruenses que sofrem de algum tipo de dependência. E também costuma-se dizer, para cada dependente, tem 4 pessoas afetados. Então, é as familiares mais próximos, mãe, pai, marido, mulher, filho, filha. Então, Se você soma tudo isso daqui e dá os números de Bauru, então 115 mil pessoas sofrem direto e indiretamente de dependência aqui em Bauru. Assustador, né? Por isso, o nosso evento, infelizmente, é necessário. Nós temos semanalmente reuniões na rua Bandeirantes 455, gratuitamente, para dar apoio e orientação às pessoas que tenham alguma pessoa na família sofrendo desse mal de dependência. A programação vai contar com palestras de Luiz Fernando Calduro, Cláudio Martins Nogueira, Celso Garrefa, Célia Trescato, André Luiz Aiello e Rodrigo Trescato. As inscrições custam R$50 e podem ser feitas pelo telefone 14 99627-4544, 14 99627-4544. Agora meio-dia e 21 minutos, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já. 94 Notícias, oferecimento, aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança, economize com ofertas exclusivas para clientes clube, cadastre-se, clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa, atendimento no salão ou delivery, telefone 3223-7400, facilite seu pedido, baixe o app Camponesa ou Parmegiana, disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial, viver bem começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Grandes ofertas, confiança, vem pra economia. Lava roupas em pó ou 800 gramas no clube, 9,98. Batata palito Happy Mix, 2 quilos no clube, 19,90. Filezinho de frango perdigão congelado, pacote 1 quilo, 15,89. Leite em pó integral ninho, 10% grátis. Lata 380 gramas no clube, 15,98. Laranja pera ou cenouro, quilo, 3,95. Se você quer ter ainda mais vantagens, cadastre-se no clube cliente confiança e aproveite. 94 tá comigo nas ruas. Quer finalmente plantar para colher? Visite o Império das Plantas. Variedade de espécies de plantas para todos os ambientes da sua casa e empresa, com entregas em Bauru e região. Faça uma visita à nossa loja no Ceagesp Bauru e leve mais verde para a sua vida. Império das Plantas, soluções para uma vida mais verde. Ele está com a gente há mais de 38 anos. Rápido, seguro, nele nós acreditamos. Pode confiar, é muito bom, eu sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade, escrita fiscal. Chame o Demartino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Chame o Demartino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Demartino.com.br. Chame o Demartino. 3227-4110. 94 Notícias. Agora meio-dia e 24 minutos, de volta com 94 Notícias. A Prefeitura de Bauru definiu bolsões de lotes para 600 moradias do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Os grupos de lotes são para quem está na faixa 1 de renda do programa, onde se concentra a maior fila de espera no município, e serão direcionados às regiões leste e oeste da cidade, como explica a secretária municipal de habitação, Tabata Pinheiro. Os lotes ou áreas municipais foram definidos pela Secretaria de Habitação para a construção de 600 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1 FARM, e encontram-se em sua maior parte nas zonas leste e oeste da cidade. A Caixa Econômica Federal já aprovou a definição dos locais. Estamos agora em andamento com as documentações e minutas de decretos necessários para a publicação do chamamento de seleção da construtora que executará as obras. A demanda para essas unidades já está qualificada pela Secretaria Municipal de Habitação. São famílias que residem próximo aos bairros Fortunato Rocha Lima e Pousada da Esperança em situação de vulnerabilidade e áreas de risco. Desde que no momento certo da seleção, essas famílias se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades. A nossa previsão é de que nos próximos 6 meses o chamamento de seleção da construtora seja publicado, a construtora seja selecionada e de que as obras se iniciem até janeiro de 2020. O Minha Casa Minha Vida prioriza entre os critérios de acesso brasileiros que estejam inscritos regularmente em programas de renda social, o Bolsa Família e o benefício de proteção continuada. Agora, 12:25, a resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral na última semana estabelece diversas diretrizes para a disputa das eleições gerais deste ano, além de trazer o calendário eleitoral oficial. O chefe do cartório eleitoral da zona 387 de Bauru, Wilson De Rossi Júnior, destaca quais datas merecem maior atenção. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta segunda-feira, dia 2 de março, a resolução que detalha o calendário eleitoral. Dentre os principais prazos está o dia 6 de maio, que é a data em que o eleitor ele precisa regularizar e solicitar novos títulos de eleitor. Está o registro de candidaturas, que vai até o dia 15 de agosto. Dia 16 de agosto, que inicia a propaganda eleitoral e vai até a antevéspera do pleito. E foi definida também as datas dos turnos de votação, que será no dia 4 de outubro, primeiro turno, e caso haja necessidade, será o segundo turno será no dia 25 de outubro do corrente ano. Além do presidente e do vice-presidente, serão eleitos 27 governadores e outros 27 vice-governadores, 513 deputados federais, 54 senadores, 2/3 da composição do Senado e 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais. Agora 12:27, com as reportagens de Emerson Luiz, Vivian Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide e os trabalhos técnicos e apresentação comigo, Ronaldo Carvalho, este foi o 94 Notícias desta quarta-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência e na sequência vem Rogério Franco e o 94 Retrô. Tchau, tchau. ZYD828, Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada, 94.5, 94 FM. 94, tá comigo.